aquele sorriso é o crime. Melhor que ganhar na loto, sorte. Sei que ele é jogador, quero no meu time. Sua elegância, o gingado da norte. Ele vai de Campari ou de Martini, e a pista faz o teletransporte. Acho que ele é de Leão, de rei, tem porte sublime. Cumprimenta com cheiro no cangote. Reparou no decote, não disfarça. Gosto que pega forte quando abraça. Se a ideia não é quente, ele não abraça. E não parou de olhar, fico sem graça. Ele não disfarça, e quando eu quero ele disfarça. Então eu digo me satisfaça. Meu coração se despedaça quando ele tá com outro e eu o vejo passar. Mas quando tá perto, encaixa tão certo. Eu aceno também, me desconcerto, mas me concentro. Ele sabe eu sou sem conserto, e fica atento enquanto eu flerto. Sei que ele é discreto, mas não me contento. Eu não sou de tentar, eu decreto. Seria perfeito, não fosse secreto. Ele é poucas, mas eu sou papo reto. Só de pensar, vixe, só de pensar. É melhor deixar quieto, porque só de olhar já mudei meu trajeto pra uma outra festa, onde o público é seleto. No meu apartamento, e ele é o único convidado. E eu prometo que se ele joga, comanda na minha mão, é estrago. Você deu um salve, eu tô aqui ouvindo o seu último lançamento. Parabéns, parabéns. Que loucura esse bagulho aí, velho. Meu Jesus. Pô, eu tô ouvindo aqui agora o acústico. Valeu mesmo. Obrigadão, tamo junto aí. Nunca mais falou comigo depois que se apaixonou pelo João.